Para você hoje interceptar por meios próprios, mesmo que você tudo. Por meios próprios, descida 2000 pés, reporte estabilizado em LS X-Ray 271 no Crias da Azul. Zona 70, solo 04, libera direita, Alfa Juliette, portão 11. Direita, Alfa Juliette, para 11, Zona 3, Zona 70. Fazendo noite, decimal 95. 895, boa noite. Boa. Azul 6908, terço para 2000 pés, ajuste no 013, livre LS, reporte estabilizado. Zero para 2000, 1013, livre LS, reporte estabilizado, 0909. Torre Salvador, boa noite. 2713 azul, estabilizado. Azul 2713, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 059. Livre pouso no zero, azul 2713. 06908, flete aproximação, chame torre no noite decimal 95. 845, boa noite, obrigado. Tá. Azul 713, falou 09, libera a direita, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3. Boa noite, Azul 6908, estabilizado em LS, a 6 milhas da carteira. 6908, pouso autorizado, pistão a 0, vento 100 graus, 059. Ok, ele de pouso para o Azul 6908. Entra em 520, show controle Salvador, adiciona identificação, desça para 2 mil pés, ajuste no 013 voando tuna. Fala Zulu 2, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, Azul 6908. marcando a lua na localizadora de volta. Xantor 3560, complete a aproximação, Xantor, 198 decimal 95. Torre Salvador, boa noite, 3520, passando sempre. 3520, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 grau, 079. Autorizado, pouso no 90, 3520. Direita Alfa, Juliette, portão 10. Salvador, muito bom dia. Voo 1192, sentindo a informação Delta. Está no gate 08, autorização para Recife. 1192, autorizado Recife, Uppers 117, nível 370. Curva esquerda na Pucajá, Aracaju. Transponder 5140. Autorizado então 370 para Recife, aposentou 17, vou dar um 0 com curva esquerda, Pucajá, Aracaju, transponder 5140, controle confirmando 120, decimal 8. Correto, então. 192. 1172, Falcon 9-10, descend to 2,000 feet, Canadian 1013. Cleared IOS, come stop ship 1172. Estacionamento do 08, voo 1192. Voo 1192 autorizado, Chantal. Maldade. Pronto para o tráfego, voo 1192, está com 128 a bordo, estou na 23:25, a pena Marcela. Autorizado táxi, a parte principal, táxi sua Índia, ponto de espera da 10, chame pronto, quer negar no 0, 1, 3. Principal na Índia, 10, chama pronto, voo 1192, 23, 9. Lima, Porto Espera, está pronto, voo 1192. 92, alinhada e decolar, pistola 0, vento 08, 0 grau, 059. E decola, dando 0, voo 1192. Decolou 5-1, controle salvador 1-2-0-8. 1-9-2, controle 2-0-8. 2-0-8, boa noite. Controle, boa noite, voo 1-1-9-2. 1192, contato radar, suba nível 370, direto de Jambo. Hotel 370, autorizado para o Ed Jambo, está presente. 1192. Geral. Confirma. Quem não confirma, um abraço, aí bom voo. Roger, go 1172, with the approach, contact tower 118.95. Go 1192, chame Centro Recife, 126.85, alterna, 125.45. Chama Centro Recife 2685, alterna 2545, bom dia. Dia. Go 1172, clear to land 1810, wind 110.04 knots. Go 1172 on the ground is 59. Approve a taxi Alpha Julia 607. Roger, keep the Julia 7 and I on Alpha Julia. Go 1172. é uma cópia? T3520. João Pessoa 370, Perisolo 17. Curva esquerda na PUC, Rajão Maracaju. Transponder 5147. Autorizado João Pessoa, 370, Perisolo 17. Vai efetuar a saída da PUC, Gemal, e após Aracaju. 147 Transponder. T3520, comprometido. Cobriu só o nível em transporte. 370, 5147. Correto, entrou.